Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Em outubro de 2011, fizemos uns programas tratando do tema tolerância. De lá para cá, muita coisa aconteceu e o tema merece mais uma olhada. Eu diria que estamos piorando rapidamente nossos níveis de intolerância. O problema é que cresce a intolerância seletiva, aquela que é usada como ferramenta de manobra na direção de projetos de poder. Um tipo de intolerância que serve a certos objetivos. Bom, vamos nessa tocada hoje. Para começar, uma frase de Mahatma Gandhi. A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos. Olha, já vai começar o programa! Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com glu-glu. Este programa chega até você com o auxílio luxuoso de quem sabe que é na arte que o homem se encontra. Ou se perde, mas jamais fica parado. Itaú Cultural, www.itaucultural.org.br. Acesse o site e veja a quantidade de programas culturais que o Itaú promove. Estão à sua disposição. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas da semana vai para o Gilberto Giba, que comentou assim o programa Tolerância e Respeito. Olá, Luciano. Em primeiro lugar, parabéns pela escolha das trilhas sonoras dos podcasts. São impecáveis. E em relação ao tema, o pior entrave, a meu ver, é o desprezo pela história. As pessoas julgam tudo pelo que presenciam na atualidade e não têm o cuidado de pesquisar os resultados que situações semelhantes tiveram em outras épocas da humanidade. Há bem pouco tempo, o presidente estadunidense Barack Obama disse que, embora seja cristão, tem consciência que a lei deve ser seguida. E citou que se os ouvintes ali presentes presenciassem um pai em vias de sacrificar um filho a Deus, como está na Bíblia, chamariam a polícia. O que o presidente disse é lógico e correto. Porém, vi muitas manifestações dizendo que ele estava errado, pois colocou as leis acima da religião. Mas as pessoas que criticaram o fizeram com a emoção e não com a razão. Acho muito perigoso colocar a emoção acima da razão, e é exatamente esse o comportamento que traz o maior número de atos de intolerância. E agora, com essa moda de politicamente correto, a situação ficou ainda mais perigosa. Eu, por exemplo, eu não sei mais como chamar a banda do Zé Pretinho, que acompanha o Jorge Benjor em suas apresentações. Você tem alguma sugestão? Um abraço. Deixa eu ver. Banda do Afrodescendentezinho. Que tal, hein? Giba, não tá fácil. Vamos tratar da tolerância e intolerância hoje. O Giba ganhou um livro, pois comentou um de nossos programas. E olha que legal. Ele comentou um programa que foi ao ar há quase um ano e meio. Tá pensando o quê, hein? A gente aqui tem boa memória. E aí, hein? Quer ganhar um iPad? Para concorrer a um, entre em www.facebook.com/componentesnakata. Nakata sempre com K. Essa é a página da Nakata, a marca de segurança para quem quer componentes de direção e suspensão para seus veículos. Clique no link da promoção. No final do mês, você concorre a um iPad. Se ganhar, a sua vida vai mudar. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Café Brasil. Muito bem. Vou começar repetindo aqui um trecho do programa Digga Dunkin's in Fry, para abrir este programa em alto estilo. Na verdade, eu acho que é só para eu poder dizer Diga Danken Zinfrei outra vez. Eu tô arrasando no meu alemão, cara. Existe um livro precioso chamado A História da Liberdade de Pensamento, escrito em 1914 pelo historiador e filólogo irlandês John Bunyan Burrick, que explica na introdução a razão de, para algumas pessoas, ser tão difícil aceitar a liberdade de expressão de outras pessoas. O cérebro médio é naturalmente preguiçoso e tende sempre a escolher o caminho por onde encontra menor resistência. O mundo mental do homem médio consiste de credos que ele aceitou sem questionar e aos quais ele está firmemente fixado. Ele é instintivamente hostil a qualquer coisa que ameaçar a estabilidade do mundo que lhe é familiar. Uma nova ideia, inconsistente com seus credos, torna necessário rearranjar a mente num processo trabalhoso que requer um gasto doloroso de energia mental. Para o homem médio e seus amigos, que formam a grande maioria, novas ideias e opiniões que causem dúvidas nos credos e instituições estabelecidos parecem malignas, pois são desagradáveis. Portanto, se eu sou esse homem médio e tenho algum tipo de poder em mãos, fico tentado a não permitir que ideias que julgo malignas e desagradáveis sejam expressas. E para isso, eu quebro braços, esmurro e ameaço. Ou então posso lançar mão do conceito do bem comum, da proteção aos mais fracos, pobres e desamparados, da sobrevivência da humanidade e tantos outros argumentos lindos, imbatíveis, que se tornam pretextos para verdadeiros crimes contra as liberdades individuais. Ao som da maraca, do tambor do bambu, eu vou pra ilha de Cuba, eu vou pra ilha de Cuba. Ao som da maraca, velha Santa Maria, que passa domingo de noite pelo Rio de Janeiro, que passa domingo de noite pelo Rio de Janeiro. Ao som da maraca. Opa, Luiz Melodia com Ilha de Cuba, de Papa Kid. Saca só o balanço disso. Ao som da maraca. Liberdade de pensamento quer dizer muito pouco se não for acompanhada pela liberdade de expressão, que é uma coisa muito diferente. Ninguém muda o mundo só com pensamentos. Eles precisam ser expostos, compartilhados, discutidos e colocados em ação. E é aí que começam os problemas da intolerância. Você certamente acompanhou a visita da jornalista cubana Ioane Sánchez ao Brasil em fevereiro de 2013, não foi? E talvez tenha ficado indignado ao ver grupos de manifestantes impedindo aos gritos e ameaças que a cubana fizesse aquilo que ela veio fazer aqui, falar sobre o regime cubano. É evidente que as demonstrações foram orquestradas, com transporte, cachê e lanchinho para os manifestantes, que nem mesmo sabiam o nome da moça. Para quem comandou os trogloditas, Ioane não pode manifestar o seu pensamento, ela tem que ser calada. Estamos, ao menos nós que vivemos em sociedades que podem ser consideradas democráticas, tão acostumados com a liberdade de pensamento e expressão que nos esquecemos que, para chegar até este ponto, muito sangue correu. Foram séculos e séculos persuadindo os poderosos de que manifestar uma opinião e discuti-la livremente era uma boa coisa. E muitos países conseguiram ser bem-sucedidos no exercício dessa... Atenção, hein? Agora eu vou marinar. No exercício dessa pluralidade. Uau, agora é Cuba, com o italiano Agostinho Carollo, mais conhecido como DJ Tino Augusto, vocal de Maria Basta, em um balanço irresistível. Cuba, que linda é Cuba, Cuba, que Vamos lá então, sem me importar em concordar ou não com as ideias da cubana, eu acho que o grande mérito da visita de Ione Sanches ao Brasil foi escancarar o perigo dos intolerantes que andam entre nós e que são de dois tipos. Primeiro, as marionetes, que a gente saca logo de cara. Alugam a mente e o corpo para quem pagar mais. Estão sempre irritados, gritam, ameaçam, apelam para a violência e se orgulham de sua ignorância e estupidez. Esses ogros têm que ser tratados de igual para igual, pois querem calar a sua boca na porrada. Mas os mais perigosos são do segundo tipo, os que manipulam as marionetes, os de fala mansa. Simpáticos, repletos de boas intenções, argumentos pomposos e propostas para salvar a humanidade. Parecem santos. Intolerantes mais que a sua boca, querem calar a sua mente. Não deixe. Uau, de novo. Esse é o Baião Cubano com o grupo pernambucano A Trombonada. Rapaz, você já reparou na quantidade de gente interessante que vem lá de Pernambuco para enriquecer a nossa música, hein? Eu tenho que dar uma investigada sobre o que é que anda acontecendo por lá. E no embalo da visita de Ione Sanches, encontrei no livro Na Nuvem, de autoria do advogado gaúcho Léo Lolovich, publicado em www.olivronanuvem.com.br, um texto chamado Uma Mulher Importante, mas que vem a calhar, olha só. Em julho de 2008, esteve em Porto Alegre a escritora Ayan Hirsi Ali, nascida na Somália. Perseguida e ameaçada por ter denunciado os horrores do fundamentalismo islâmico em relação às mulheres. Entre outras coisas, há os que mutilam as meninas, extirpando o clitóris. E não é preciso dizer muito mais. O cineasta que divulgou sua luta ao dirigir o filme Submissão, cujo roteiro ela escreveu, foi assassinado na Holanda. E ela está jurada de morte, andando sempre com esquema de segurança pessoal. É uma mulher importante do nosso tempo. Ela teve a coragem de defender mulheres submetidas a esses bárbaros preconceitos e sofrimentos. Portanto, seria justo receber manifestações de solidariedade de outras mulheres que têm o privilégio de desfrutar de plena liberdade. Ayan Hirsi Ali é um modelo de luta contra a intolerância. E sua vida corre risco por causa da intolerância. Porto Alegre tinha, quando da visita de Ayan, vários candidatos a prefeito, entre eles três mulheres. Luciana Genro, do PSOL-PV, Manuela Dávila, do PCdoB e Maria do Rosário, do PT. Todos eles, e especialmente as candidatas, silenciaram sobre sua presença entre nós e tampouco se solidarizaram com ela. Ayan Ali não é de esquerda, nem da turma do Fórum Mundial. É apenas uma vítima do fundamentalismo. Por ocasião do atentado de 11 de setembro, houve quem dissesse não aprová-lo, mas exatamente aí. É esse mas que libera geral, que permite tudo. Mas o Bush, mas o imperialismo, e por aí vai. E assim, o Bin Laden e a Al-Qaeda foram relativizados. Coloca-se um mas e vale tudo. Por essas e outras que a sofrida mulher africana foi esquecida pelos adeptos do MAS, enquanto seus algozes radicais e terroristas de todo gênero ganharam um generoso MAS para que seus atos sejam tolerados. Nada pode ser mais reacionário que o fundamentalismo. Não faz muito tempo, quando se dizia que alguém era de direita e reacionário, significava ser contra os avanços sociais e científicos. Enfim, o conservador empedernido, inimigo do progresso. Passaram-se os anos, terminou a ditadura, caíram o Muro de Berlim e o comunismo, e no Brasil vivemos a democracia plena. Os conceitos de direita e esquerda ficaram superados e mudaram muito no campo ideológico. deixaram de ser um referencial e talvez sirvam ainda como indicação de sinais de trânsito. Hoje, muitos dos reacionários são jovens e também mulheres. Que pena. Os talibãs também são jovens. Seria bom que nossa juventude lesse sobre a Ayan e seus livros, usasse o Google. Não basta andar de roupa e cabelo moderno. O importante é não deixar o cérebro enclausurado numa burca. Em el tronco de um árbol, una niña grabó su nombre chida de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú me has hecho de mi pobre flor. Ah, mas que delícia! Este é o Buena Vista Social Club, com E Tu Que Has Hecho. Traduzindo, e você aí, hein? O que é que tem feito, hein? Pois é, por que será que Ayan Hirsi Ali e Ione Sanchez tiveram tratamentos tão diferentes, hein? Ayan, que luta pela liberdade das mulheres não só na Somália, mas no mundo, sendo ignorada. E Ione, que luta contra o regime ditatorial cubano, sendo calada. É de se pensar. Ayan defende as liberdades individuais, quer que as pessoas sejam donas de seus destinos, combate os fundamentalistas políticos ou religiosos. E Ione Sanchez defende o que mesmo, hein? A luta das duas é a mesma, mas Ione é interpretada conforme o viés político e ideológico de quem a ouve. E se quem a ouve não pensa como ela e faz parte daquele rebanho de homens médios, joga ovo, xinga, grita e ameaça quebrar tudo. A menos que ela cale a boca. E depois dizem que isso é manifestação democrática. Um desses me contestou, dizendo que a própria Ione disse que gostou de ver as manifestações democráticas no Brasil. Lala, por favor. Ironia. Ironia. Muito bem, o psicólogo norte-americano Gordon Allport escreveu em 1954 um livro chamado The Nature of Prejudice, A Natureza do Preconceito, em que apresentou sua escala de preconceito e discriminação, um interessante instrumento para determinar o grau de intolerância das sociedades. Escute o que eu vou falar daqui para frente, aplicando aos fatos que você tem visto por aqui. A escala de Allport vai de 1 a 5. O nível 1. Antilocução. Antilocução significa um grupo majoritário fazendo piadas abertamente sobre um grupo minoritário. A fala se dá em termos de estereótipos negativos e imagens negativas. Isto também é chamado de incitamento ao ódio. É geralmente vista como inofensiva pela maioria. A antilocução por si mesma pode não ser danosa, mas estabelece o cenário para erupções mais sérias de preconceito. Por exemplo, piadas sobre portugueses no Brasil, brasileiros em Portugal, negros, gays e etc. A escala, então, sobe para o nível 2, a esquiva. O contato com as pessoas do grupo minoritário passa a ser ativamente evitado pelos membros do grupo majoritário. Pode não se pretender fazer mal diretamente, mas o mal é feito através do isolamento. Chegamos, então, ao nível 3, discriminação. O grupo minoritário é discriminado, tendo negadas oportunidades e serviços e acrescentando preconceito à ação. Os comportamentos têm por objetivo específico prejudicar o grupo minoritário, impedindo-o de atingir seus objetivos, obter educação ou empregos, etc. O grupo majoritário está tentando ativamente prejudicar o minoritário. No nível 4, chegamos ao ataque físico. O grupo majoritário vandaliza as propriedades e obras do grupo minoritário. Queimam propriedades e realizam ataques violentos contra indivíduos e grupos. Danos físicos são perpetrados contra os membros do grupo minoritário. Por exemplo, o linchamento de negros nos Estados Unidos, ataques contra os judeus na Europa e a aplicação de piche e penas em mórmons nos Estados Unidos nos anos 1800. Mais recentemente, o ataque a cristãos nos países islâmicos. E chegamos então ao nível 5, extermínio. O grupo majoritário busca a exterminação do grupo minoritário. Eles tentam liquidar todo um grupo de pessoas, por exemplo, a população dos índios norte-americanos, a solução final para o problema judeu na Alemanha, a limpeza étnica na Bósnia, etc. A escala de Alport tem 5 níveis que vão se sucedendo, tudo começando com piadinhas inocentes que a gente ouve aqui e ali. Bem, aí ao fundo você ouve Buena Vista Social Club, com eles mesmos. E aí, eu sei que é óbvio, mas eu não tenho como não repetir aqui um trecho do poema No Caminho de Mayakovsky, de Eduardo Alves Costa. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Como beber dessa bebida amarga? Tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada, a boca resta ao peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano. Que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento. Na arquibancada pra qualquer momento. Ver emergir o monstro da lagoa. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. Divino tinto de sangue. Um clássico, de um jeito que acho que você não tinha ouvido ainda. Este é Chico César com Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil. Tratando, sabe do que? De intolerância. Muito gorda, porca já não anda. De muito usada, faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, o peito resta cuca. Dos bêbados do centro da cidade. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morder o meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel. silêncio, me embriagar até que alguém me esqueça. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, vinho tinto de sangue. Sacou a escala de Allport, hein? Por isso é tão importante combater no nascimento as manifestações de intolerância, por mais modestas que sejam. É assim, de mansinho, que eles vão te calar. Como sempre, outro tema que dá pano pra manga, né? Mas a gente vai retomando de quando em quando. E vamos que vamos com a Pellegrino, uma das maiores distribuidoras de peças para veículos automotivos do Brasil, que premia 5 ouvintes por mês com uns baita prêmios. Acesse www.facebook.com/Pellegrino Distribuidora, ou Pellegrino com dois L's, e participe da promoção que dá iPads, GPS e MP3 automotivos todo mês. É muito fácil participar, é só clicar no link da promoção e mandar ver. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Café Brasil. Não me vayas a enganar. La verdad, di lo justo. A lo mejor yo te gusto y quizás es bien para los dos. No me vayas a decir que no te has dado ni cuenta. No digas lo que no sientas por mí. No siendo la verdad, soy tu refugio de amor. E assim então, ao som delicioso da cubana Omara Portuondo com Não Me Vaias a Enganhar, de Osvaldo Farrés, que este Café Brasil, que é intolerante na defesa da tolerância, vai saindo de mansinho. Com o tolerante Lala Moreira na técnica. Esse monumento à tolerância que é Cissa Camargo na produção e eu, que tive uma flor roubada do jardim, e Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Giba, Luiz Melodia, Tino Augusto, a Trombonada, Buena Vista Social Club e Omara Portuondo. Ah, sim, e o Chico César. Gostou, hein? Este programa tem o apoio do Auditório Ibirapuera, um lugar criado para disseminar o trabalho de uma porção de gente que faz da arte o seu meio de expressão. Nada mais nobre, não é? Acesse o www.auditorioibirapuera.com.br e dê uma olhada na programação. Você conhecerá centenas de pessoas que estão fora das grandes redes de televisão, jornais e revistas, mas que constroem suas vidas oferecendo à sociedade arte e cultura. Este é o Café Brasil. De onde vem, tem muito mais. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase do Dalai Lama. Aprimorar a paciência requer alguém que nos faça mal e nos permita praticar a tolerância. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.